O mesmo céu que chove é o mesmo céu que faz sol. Quando a escuridão vier te abraçar, encontre o seu farol. E você é o meu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. E você é o meu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quando a solidão for te encontrar, asas e comece a voar. Temos um mundo inteiro a descobrir. Sei que é difícil de entender, mas a vida é feita para se viver. Abra um sorriso e faça alguém sorrir. É. O mesmo céu que chove é o mesmo céu que faz sol. Quando a escuridão vier te abraçar, encontre o seu farol. E você é o meu. E você é o meu. O mesmo céu que chove é o mesmo céu que faz sol. Quando a escuridão vier te abraçar, encontre o seu farol. E você é o meu. Você é o meu. Eu tenho tanta coisa que eu queria te falar, cara. Mas a primeira delas é que eu sinto tua falta. Sinto muito a tua falta. Eu não lembro se eu tinha te falado já, mas tu é meu herói. E eu te amo muito, mesmo.